site Portal da Rocha, Ítalo França. Bolozão especial para nosso amigo Agenor do Bar. Tamo junto, irmão. Lá vai minha saudade, bebemos danones pra ver se a vontade de te ver some de uma vez a minha cabeça. Eu já tô vendo a sua enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, pomada enchendo, meus dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa poça que eu tô não dá, e só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor, ô meu amigo, me ajuda por favor. Você é mais um do CM, hein? Pra ver se a vontade de te ver some de uma vez a minha cabeça. Eu já tô vendo a sua enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, comanda enchendo, e os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, e só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê.